Preciso tanto de ti, Pai. Eu não sou nada sem o teu amor, Senhor. Sou fraco, sou pequeno, sou barro, pó e cinza. Te entrego a minha vida. Viverei só pra te adorar. Viverei só pra te exaltar. Porque tu és tão maravilhoso, Deus forte. Conselheiro, Príncipe da Paz.